no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Comunicação, tecnologia, um toque de elementos nostálgicos, a presença cada vez mais forte da internet na contemporaneidade. Imagine todas essas características juntas, com uma dose generosa de dramaturgia. Então, prepare-se para um novo espetáculo teatral que a UFOP vai apresentar à comunidade, intitulado Ela Veio Para Ficar. A peça é mais um trabalho realizado pelo grupo de pesquisa Media Actors. A equipe já desenvolve diversos projetos e experimentações cênicas desde 2013 e, a partir de 2017, prepara esta nova peça teatral. Um aspecto muito importante deste espetáculo é a sonoplastia, e quem nos conta sobre a ambientação sonora de Ela Veio Para Ficar é a autora Letícia Andrade. Eu trabalho com uma biblioteca da BBC, que tem direitos autorais livre, então eles trazem muitos sons de comunicação, né? Internet, telefone, telefone ocupado, sons de máquina. Eu sampleio também, enfim, faço uma edição. A gente está trabalhando alguns textos que a gente usa uma voz sintetizada do programa. Tenho trabalhado também com uma cantora da década de 30 americana, que é a Bessie Smith, e ela é uma mulher muito forte, assim, para trabalhar ironia, para trabalhar justamente uma ambientação que traga até um certo ambiente boêmio ali, de cumplicidade dos dois atores. Mas tem o silêncio também, eu acho que o silêncio é importante, a peça também não pode ter o tempo todo audiovisual e sonoplastia. Ela Veio Para Ficar é uma peça que aborda a influência dos meios de comunicação virtuais sobre as pessoas e traz diferentes técnicas de visualidade. Uma dessas técnicas é o video mapping, a projeção de imagens manipuladas ao vivo que são mapeadas no espaço cênico. A equipe do Media Actors planeja a estreia do espetáculo para fevereiro de 2018. E a professora Letícia explica como será feita a divulgação deste trabalho. A gente trabalha muito a divulgação em todas as redes sociais, no próprio site do Media Actors, né, nas redes do Instagram, do Facebook. A gente trabalha muito isso. A gente vai trabalhar com uma divulgação própria da UFOP. O que mais? A gente também quer trabalhar uma divulgação nas escolas de ensino médio, precisamente, que tratam muito sobre esse uso excessivo do celular e dessas referências de bullying, cyberbullying também. Eu acho importante para os jovens hoje a gente discutir isso. A gente quer também levar o Ela Veio Para Ficar para inscrever em alguns festivais no Brasil e até na América Latina. Além da Letícia Andrade, o Media Actors também possui a coordenação da professora do DEARTE, Aline Andrade. A equipe de cenografia é coordenada pela professora Thalita Mota. Daniele Viola é responsável pela iluminação. Laura Reis é assistente de direção e Danilo Roxetti é responsável pela área audiovisual. A produção é realizada por Thalita Paz e Caio Campanhã. E os atores da nova peça são a Karina Sá e o Danilo Felisberto. Para mais informações, fotos e vídeos da preparação da peça Ela Veio Para Ficar, acesse o site do Media Actors, mediaactors.wordpress.com, e a página no Facebook, facebook.com/ElaVeioParaFicarMediaActors. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.